Este é o episódio número 130 do Até Tenho Amigos Que São. O convidado é o ator Paulo Pascoal, que nasceu em Portugal, mas já trabalhou em Angola, nos Estados Unidos e no Canadá. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, e partilharem com aqueles que mais gostam, nem se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Estavas a comemorar o Porto? Foste fazer ao Porto? Estava. Com a Jana Barros e etc. Sim, a Natan e a Aurora Pinho, sim. Era o quê? O parênteses. Uma performance, uma criação do André Teodósio. Inspirada numa série de elementos que tivemos a trabalhar durante cerca de um mês e meio. E para ti foi uma formação de 5 horas no Museu de Serralves. Ok. Portanto, foi assim um momento bem especial. Como é que se chama? Parênteses. São dois parênteses. Ok. Portanto, é mesmo para ver espaço para cada um absorver e sentir e reter o que estávamos a fazer da maneira que pudesse, não é? Aquilo, pronto, nós, no início da pesquisa, focámos-nos um pouco na questão dos hiperobjetos, que é um conceito do Timothy Martin, que ele tem vindo a desenvolver. Timothy Martin é assim o ídolo da Bjork, portanto é uma coisa bem científico, elaborada. Tem um livro que é Os Hiperobjetos e fala sobre a ecologia e a filosofia pós o final do mundo. Portanto, basicamente, são elementos que estão presentes no universo, com os quais nem todos temos uma interação material ou física, mas que têm um efeito sobre nós como humanos, como humanidade. Como é que isto traduz numa performance? A fazer as coisas mais estranhas possíveis com o corpo. Nós fomos desde paisagens humanas a megalíticos, a morfoceres, a hiperobjetos, a algas. Representamos algas, viscosidade, espaço, temperatura. Tudo isso, pronto, em performance física durante 5 horas. E além disso, o que é que tu estás a fazer como ator? Que vi qualquer coisa, tu quando partilhaste o artigo que saiu do Público, dizer que em parte dos anos que tiveste a trabalhar como ator, não tiveste a trabalhar mesmo como ator, como atividade principal. Isso é uma conversa muito engraçada, sim. Porque por causa dessa conversa isto criou assim uma espécie de burburinho, porque houve pessoas que se sentiram sensibilizadas, no sentido em que estavam um pouco preocupadas sobre o que é que poderia surgir dessa entrevista, porque achavam que eu tinha sido... Não tinha sido nada, tinha feito comentários aos quais as pessoas não estão habituadas a fazer ou a ouvir ou não querem abordar os temas. Eu acho que é bom falarmos das coisas e é verdade, né? Eu tenho 20 anos de carreira, trabalho em televisão em Portugal já desde 2004, portanto já lá vão bastantes anos, né? 13 anos. Não gosto muito do número. Mas o 13 dá um 4, portanto um 4 já é uma afirmação do cosmos. Mas é impossível a seguir aos 12 e antes dos 14 não trabalhar 13 anos, não é? Não, eu sempre fui fazendo algumas coisas, na verdade... Não, mas tu não podes não passar pelos 13 anos, se queres chegar aos 14, aos 15, claro, aos 16, aos 17, aos 18, aos 19... Não, é um pouco aquele preconceito, okay. do 13 e a data em si, em mim, remete-me sempre a certos eventos que também têm que curar isso e já está curado. Foi apenas um pequeno lapso. Ok. Mas estavas a falar disso. E então... Que é antes que, desta pois, parte. É a questão da entrevista. Sim, e acho que por estar numa situação de privilégio e de ter... consegui trabalhar em televisão cá, e a última novela que fiz foi uma novela da SIC, Horário Nobre, em que tive um papel de destaque, não foi aquele papel estereotipado, eu fazia de um bailarino com formação clássica, pai de família, estava amorosamente envolvido com a personagem que era Teresa, que era representada pela Maria João Falcão. E a João Falcão. E pronto, e para mim deu-me muito prazer perceber ao nível que tinha chegado, porque não era o mais comum. Eu mesmo, como disse depois no que escrevi, três de cinco projetos que fiz no meu início de carreira foi como empregado de mesa, não é? Então tu não investes na tua formação como ator para Perfeito. depois ficar sempre a representar empregados de mesa, porque chega uma altura em que já estás ali naquele registro e nem consegues fazer outras coisas, né? Aquilo torna-se a coisa mais orgânica possível. E acho que isso é um pouco injusto e é uma coisa que acontece recorrentemente. Agora está a mudar, sim, já começámos a ver um pouco mais de fluxo de atores negros a trabalharem na televisão e a coisa está assim a tomar outro tipo de abordagem também, mesmo em questão a raça e a posição social e a prestação que a comunidade afrodescendente tem, né? Porque eu nasci cá, né? Portanto, e eu, ao menos, sou daqueles que fui para Angola e que vivi em Nova Iorque, vivi em Espanha, vivi no Canadá, não sei o quê. Mas há atores que estão cá, que nasceram cá, que estudaram cá, que fizeram conservatório cá e que continuam invisíveis. E, portanto, Mas as pessoas ficaram chateadas com o que tu disseste. um bocadinho, Porque não porque anda aquela questão de. dos medos, do género, ah, não devias ter falado disso, porque agora não te vão dar trabalho, porque agora não podes falar aqui assim, quando as pessoas falam dessa maneira, depois não têm trabalho. E que eu discordo, até porque se me tem que dar trabalho é porque não é para acontecer, não é? Também não vou estar ali a mendigar por trabalho, porque eu hoje em dia já tenho mais noção das minhas próprias capacidades e então já não estou assim tão à mercê de quem me dá a oportunidade, né? Procuro por elas. Isso não acontece, pois não é por aí, é por outro lado qualquer. Mas também tem que ver com aquela coisa tipo, não podes dizer isso porque já está a melhorar, então tu dizes mal do pouco que já está a melhorar, vai estragar o que já melhorou, ou não? É esse tipo de mentalidade também. Pode ter sido isso, pode ter sido isso, mas se está a melhorar é porque pode melhorar ainda mais. Claro. A minha postura foi mais até de consciência sobre um evento e um estado factual do que é a indústria da representação nesse específico mercado, que é as telenovelas e a televisão e tal, do que propriamente porque há muitas companhias de teatro. Tens a Companhia Griot, que é constituída por vários atores negros, tens o coletivo Índigo Azul, que eu também faço parte, em que somos maioritariamente negros. Portanto, há muitas coisas, é mais a questão da visibilidade que se dá aos atores e a maneira como não tenha havido uma espécie de comercialização ou de promoção do talento afro, não é? E estás a falar do griô, durante muito tempo era só o Ângelo Torres e o Daniel Martins que tu vias na televisão. Mais ninguém. Eram os únicos, eram os tokens mesmo. Pronto, imagina. E hoje em dia Já está um bocadinho mais alargado. está um bocadinho mais alargado, mas pronto. Sim, pode sempre melhorar, não. Eu estava a perguntar se seria por aí, não estava a tentar dizer que não se Que devia não. pedir mais Não. e falar Sim, mais disso. sim. É apenas, na verdade, as pessoas levaram aquilo como crítica e, de alguma maneira, foi uma crítica construtiva, mas foi mais uma reflexão sobre o estado atual da indústria. Não foi assim a dizer mal, né? Não foi a minha intenção, até porque as perguntas da Joana com o João Henriques foram muito específicas. Era no género, já sofreste um incidente ou discriminação? Isso, né? Portanto, depois, quando acontecem os artigos, realmente faz um apanhado do que se quer fazer matéria. Mas as perguntas foram muito específicas. Eu, claro, partilhei algumas experiências que tinha tido, até porque confio solenemente no trabalho da Joana Gouge Henriques. Acho que é fantástico o que ela está a fazer com toda a questão do racismo e do racismo à portuguesa, que é esta série que sai no Público todos os sábados. E pronto, e depois eu estou bem com isso. Os comentários são sempre ótimos Sim, no porque as pessoas Facebook reagem. a essa série. Sempre, não há racismo, não deviam criar divisões na sociedade. Falarem disto só cria divisões. Isto é marxismo cultural. Isto é o que seja. Pois é A reação das sempre. pessoas é sempre muito Eu acho que as pessoas engraçada. resistem muito a Claro. referem-se. percebes? E é uma coisa que tá patente, que se nota, que se sente mais quando vens de outro sítio para cá, porque percebes-te que realmente há um déficit, não há uma postura igualitária no que tem a ver com esta questão racial de quem ocupa que espaços e como, né? E então, hoje em dia temos uma ministra da Justiça que é negra, mas Sim, quantos anos. mas o Denzel Washington ter, por exemplo, falando de atores e de Estados Unidos, Denzel Washington ter Oscars, não quer dizer que o miúdo esteja agora a começar tenha papéis como um miúdo branco esteja agora a começar, um miúdo com a Claro. mesma cor de pele do Denzel. Não tem as mesmas oportunidades que um miúdo branco, ator. Mesmo na Sim. indústria dos Estados Unidos, onde existem vários casos visíveis, Sim. só por haver um, não quer dizer que os outros. Sim, porque sabes que nos Sim. Estados Unidos existe a classificação dos atores. Tens os atores de classe A, de classe Sim. B, de classe C, C-, Sim. Sim. né? Obviamente que o Denzel é um ator de classe A. O bom nos Estados Unidos é que os atores de classe B produzem muitas coisas e criam muitas coisas e têm apoios para fazer essas coisas. E é uma indústria que é megalómana e que existe dinheiro. Aqui não se sente muito isso. Não, Fora mas teatro. mesmo nos Estados Unidos, não, não, as coisas não são perfeitas Não, para não, não, atores. não. E a indústria E lá, há montes de tipo. papéis desses de que te referias, que são os empregados, são o melhor amigo do protagonista, o que dá os conselhos, são subalternos, são o que seja. Sim, é sempre uma coisa muito A ver o bacana. Denzel não invalida isso Um para bom todas as clichê. outras pessoas. Sim, não, é verdade, é o trabalho que está a ser feito. Acho que neste momento o mundo todo está um pouco a funcionar em uníssono contra essa questão e a favor do empoderamento dos afrodescendentes. Eu acho que esse termo é assim um pouco, mas pronto, já, É um vindos da pouco quê? África, tal, afrodescendentes. Porque eu acho que as pessoas já não têm que ser afrodescendentes, as pessoas são daquele sítio, já são gerações e gerações, né? Um negro que tenha nascido cá, tudo bem, veio da África, mas se calhar já é a terceira geração, Se calhar nunca foi à África. e se calhar nunca foi à África, e E então África não é um país também. é português, Não, é e África não é um português, país, não é? sim, né? Exatamente. Porque é um continente inteiro. É um trabalho, que vem muito de trás e que se não começarmos já a trabalhar nessa desconstrução da identidade e tentar redefinir, porque acho que é importante passar pela uma fase também de definição, né? Chegar a dizer, isto é isto, só para depois poder, a seguir nos podermos libertar das etiquetas e dos labels, tem sempre que haver aquele momento mais feroz de combate. Ou de esclarecimento ao que é o quê e de que maneira. Ao qual estamos a falar, o que é que tu estás a fazer neste momento? Tu és a voz de um canal? De que canal? Da Zap. Ok. Sou a voz do canal Zap. Zap Viva, que é um canal por satélite que passa na África Lusófona, Ok. Angola Nesse país. e Moçambique, nesse país enorme, constituído por muitos, muitos países. Ok. E tem uma rubrica de cinema na RTP África. Também esporadicamente trabalho com a readaptação de guiões para a Fox. Como rede de guiões, como? Formatos internacionais que. Mas tu fazes o quê? Adaptas os guiões? É isso? Sim. Ah, ok. São... Para a cultura local. Não, tava, como estavas a falar de trabalhos de ator e agora estás a falar de outra coisa, tá? Pois é, que eu já não sou só Sim. ator. Sim. Não, mas tipo, não estavas a especificar o que é. Sim. Não, readaptação de guiões de formatos de entretenimento comerciais. Imagina, o primeiro programa que eu fiz foi o A Sentada. A Sentada era uma versão para a África do 24 Kitchen. Ok. Portanto, readaptar é basicamente, imagina, pegar em todo um contexto do programa que é feito na América, mas reformulá-lo para poder ser visto por público. Sim. Tendo em atenção as especificidades locais, as Sim, referências, as coisas sim, todas. referência. Sim. Pronto. Sim. Isso é a única coisa que fazes como guionista? Ou... Faço mais. Faço muita coisa como guionista. Escrevo muito. Porque eu Sim. escrevo desde coisas para televisão, como para revistas. Portanto, trabalho com essa indústria já há alguns anos, já essa maneira. Também, tipo, coisas para comerciais. Não sei o que é que posso dizer agora, mas Não, já existe. quando mencionaste, há bocado estavas a falar dos atores de B-list actors, que produziam suas próprias coisas e faziam coisas. Também é por aí? Ou não Sim, tanto? sim. Ah, se é, eu considero um ator de classe A. Sim. Não, não é isso. Aí é diferente. Isso é A-list, B-list, C-list, não depende da qualidade das pessoas ou do que elas acham delas próprias, não é? É como o mercado as trata. E se têm filmes, podem abrir um filme, Sim, se eu acho podem que. isto e aquilo. Sim, eu acho que. Eu estou cá há 3 anos, agora sim, Sim. desta vez cá mesmo, porque Depois eu de antes. Nova Iorque e de Angola? Estive em Nova Iorque, vivi em Nova Iorque há 11 Sim. anos. Depois, no entanto, percebi que a cidade estava a começar a deixar demasiado consumido porque fiquei doente com cancro. E nessa altura decidi que era a altura de make a change, mudar, conhecer o mundo, Diz isso de viajar. uma maneira muito nonchalante, tipo, fiquei doente com cancro e Mas é mesmo sim. para passar nisto, Sim. para não fazer aquela coisa do Ok. coitadinho, ah, não sei o quê, ah, que drama, não, já vivi essa questão, já passou, está lá, já não me pertence. Mas nessa altura, sim, foi quando decidi voltar para a África, conhecer, viajar o mundo, viajei Voltar durante para a África, porque já 3 anos, tinhas vivido em África porque antes. já tinha vivido em Ok. África antes. Sim, fui para a África quando era miúdo, com os meus pais, eu nasci cá, no entanto, Sim. depois fomos para Angola. E depois saí de Angola, cerca dos 12 anos, fui estar para a Espanha para um seminário, onde vivi 6 anos, um seminário, um internato. Porque queria ser padre, tinha toda uma questão também de vocação religiosa, porque, obviamente, tendo crescido num ambiente tão problemático como é um país em guerra, com as dificuldades que na altura estavam presentes. A vários sentidos, eu achava que a única maneira de eu poder manter-me protegida, a mim e a minha família, era realmente fazer parte dessa instituição que é completamente inatingível, protegida e milionária. Ok, isso é alguém que tem alguns problemas com a instituição. Não, não, quer dizer, tenho algumas resistências, porque fiz parte dela, Claro. portanto, sei bem o que é que acontece dentro dela. E foi uma desilusão muito grande quando descobri, né? E a minha experiência é a minha experiência, não quero com isso generalizar. No meu caso, sim, tem resistências, porque acredito sim em Deus, acredito que há uma energia universal que nos move a todos, chamem o que quiserem, mas não sei se. Não acredito na igreja. Não acredito nesse tipo de comportamento fascista. Que acho que isto vai. Não vai ao encontro da mensagem que é suposto eles estarem a passar. Estavas a dizer que quando descobriste o quê? Muitas coisas. Quero uma máfia. Como são muitas indústrias que, quando chegam a um nível de Sim. descontrole megalómano, né, como é muitas vezes a política, como é muitas vezes a própria mundo artístico, como é muitas vezes a própria indústria do entretenimento, né, vão-se segregando as pessoas e porque são mais fáceis, tornamos-nos muito mais fáceis de sermos manipulados se estivermos segregados, né, se estivermos assim em grupinhos. E né, eu não concordo, eu acho que. Como somos um universo e como fizemos parte do organismo, tem que haver uníssono e temos que saber respeitar-nos e entender-nos e aceitar-nos e vivermos com essa postura de que eu posso ter este tipo de comportamento, mas não vou exigir de ti nem de ninguém que tenha de ser exatamente como eu estou a ser, porque isto já é outra coisa. Não é? E não acho que essa seja a mensagem que Deus deixou à Terra. Se vamos falar disso, também já tem outra desconstrução completamente horrorosa sobre a questão de Deus, começando na origem do universo, que era o Adão, e recentemente uns pesquisadores descobriram um código genético nos camarões com 200 mil anos mais que o Adão. Portanto, o Adão surgiu a alguns. E então, no meio da nossa existência, do nosso processo, não foi quem nos... 6 anos no ensino, e depois disso? Depois fui para Nova Iorque. Ok, logo a seguir? Sim, fui. Passei por Lisboa, ia ficar um verão, foi ótimo. Descobri muitas coisas nesse verão, claro. Após ter sido de um seminário em que estava completamente enclausurado, quando passei por cá no verão foi bom, e depois fui para Nova Iorque, foi assim um choque cultural e de todas as maneiras, porque os anos que vivi no seminário foram os anos da minha pré-adolescência até quase o final dela, eu não tinha acesso a nada comercial. Eu não via televisão, não havia rádio, não comprava livros nem revistas que não fossem coisas que pertencessem à religião. E pronto, quando cheguei a Nova Iorque, houve assim um choque de informação, porque já não era uma cidade qualquer, era tipo New York, né? Capital do mundo. E depois, Angola? Depois vivi em Nova Iorque 11 anos. Sim. Só depois de Nova Iorque, passei por Canadá, onde vivi 2 anos, em Montreal. Para fazer o quê? Depois, estudar? Eu sempre trabalhei como ator. Performer. Mas onde? Em Montreal. Em Montreal. Não. Onde? Em quê? Em teatro? Fiz teatro, fiz televisão, fiz montes de coisas. Montreal não é dos... Fiz filmes. Não é dos sítios que tem mais televisão, não. É tipo, Vancouver é mais... Tipo, há muita produção, americana. Sim, sim, sim, mas Vancouver e Toronto, etc., que eles usam como as cidades. Montreal não tanto. Não. Montreal tem coisas muito específicas, sim. Porque o Quebecois é muito específico. Sim. E então eles têm uma indústria em si para sim, eles. Sim, pois. Mas Canadá é muito assim, mesmo em Ottawa, porque a primeira cidade onde fiquei foi em Ottawa, que é a capital política, porque os meus pais são diplomatas, okay. E na altura estavam lá a morar, e eu pensei, estava cansado de Catar, tinha acabado de feito cá os morangos, tinha percebido que depois dos morangos também não ia acontecer assim grande coisa, então bem, sabe, o que eu faço sempre, acabo uma produção e começo logo a pensar para onde é que eu posso ir, que é para dar continuidade a alguma coisa, porque sei que se ficar, lá está. Não vou conseguir entrar para outra coisa logo a seguir. Isso é a pura das verdades. Tenho que sempre ter um ano sabático até voltar a poder fazer parte de outra coisa qualquer. Espero que isso agora tenha mudado na minha experiência. Ainda não. Já passou mais de um ano que fiz a última novela. Portanto, basicamente, se não tivesse a escrever e a fazer teatro e performances, não sei o quê, se a minha carreira fosse para a televisão, estaria sem trabalho. Ou não? Quer dizer, trabalho representante, que depois esqueço que tenho outros trabalhos para a televisão, não representante. Pronto. Pronto, estiveste em Ottawa, primeiro? Sim, estive em Ottawa, arranjei lá uma agente, foi uma situação muito caricata, porque a minha irmã, Janete, descobriu que havia uma open call numa agência, e então pediu-me para acompanhá-la, porque ela não tinha experiência e queria que eu fosse com ela, porque nessa altura eu já tinha alguns anos em cima. Nomeadamente já tinha para aí 10 anos de carreira nessa altura, e fui com ela e ela fez lá o desfile e a entrevista para o open call, mas a agente estava assim, tipo, vidrada em mim e negou a minha irmã, disse que ela tinha que ajeitar umas coisas, perder peso e tal, que foi horrível, porque depois aquilo foi tudo muito dramático para ela, tinha 12 anos e... Foi mesmo difícil. E eu fiquei lá, pronto, e foi péssimo, porque eu não só fiquei, como nesse mesmo dia fui enviado para Toronto para fazer parte de um videoclipe de um músico canadiano, Cardinal Official. Sim, sim. E então pronto, foi logo, eu, numa altura em que eu estava naquela de ai, estou cansado disto, quero uma pausa e quero focar-me noutras coisas, de repente cheguei ao Canadá e entrei assim logo, straight up. Depois com a Angie fiz imensas coisas, participei em muitos filmes, assim, papéis pequeninos, Mas Late Fragment, The House Sitter, produções canadianas, filmes para televisão, Thrill of the Kill, foi assim o filme onde tive assim uma prestação um pouco mais o que é o House Sitter? The House Sitter é um filme. É um filme para televisão Ah, com ok. aquela. A personagem principal, aquela miúda do Beverly Hills, Não. 910. Qual? Do original? Sim, Dos anos 90? a loura, fazia muitas plásticas. Tori Spelling. Doris Pelley. Sim. É um filme com ela. Ok. E pronto, e depois começou, né, a máquina começou Isso em a Montreal. funcionar. Depois eu Sim. viajava, porque imagina, eu Ok, sim. cheguei a viajar, a fazer viagens de 7 horas de Montreal até Toronto para fazer uma audição de 5 minutos. Sim. E depois ouvir um não e sair de lá e ter que fazer tipo 14, ou seja, 7 horas de volta porque não tinha ficado. É uma indústria completamente. Pronto, é maior, assim, a nível de números, mas aconteceu-me. Fiz lá a audição para o Hair, Sim, musical, sim. a versão do John Waters, em que entra o John Travolta e Hairspray. o Mary Hairspray. Não é hair. Hairspray. Sim, foi o filme em que o John Waters faz o papel. O John Travolta faz o papel que originalmente era da Divine. Eu fiz a audição para o Seaweed e fiquei até tipo quase ao final, mas depois não fiquei. Portanto, havia muito essa Isso para o questão filme, porque houve também para o foi filme. musical para aquilo que não tivesse Travolta, não é? Sim, não, essa foi mesmo para o filme. Foi aí que o John Waters fez, depois de anos sem fez um monte de dinheiro com o Hairspray hoje. Comercializou a coisa, Sim. fez um update. E pronto, e depois fiz muitas coisas, os Power Rangers, assim. No Canadá, verdade, no Canadá foi onde comecei a fazer cinema. Participei assim mais vezes em. Mas mais coisas canadianas do que americanas. Americanas, estadunidenses. Pronto. Sim. Mesmo para os canadianos, fazer parte de uma produção norte-americana era um accomplishment. Sim, claro, claro, claro Percebes? que sim. A minha agente é a mesma agente do Ryan Seacrest, Sim. é a pessoa que o. Do Ryan Seacrest, o Do apresentador? Ryan. Ai, não. Reynolds? O Gosling? que fez agora? O Gosling! O que fez Acho que são os agora dois o La La canadianos, por Land. acaso. Acho que são os dois canadianos, por La acaso. La Land. Sei que o Gosling é, eu acho que o Reynolds também Que o quê? é. Canadianos. É, O Gosling é, de são. certeza. O São. Reynolds é que não tenho certeza. Sim. Sim, o Gosling é. Foi ela que o descobriu. Sim. Com 9 anos, uma coisa assim. Sim, eu vou para o Mickey Mouse Club, com o Britney Spears e o Justin Timberlake, etc. Ele era apresentador dessas coisas da Sim, Disney. sim, sim. Dizem. E era muito engraçado os processos de audições, porque a minha agente, por exemplo, todos os anos tinha um evento que era megalómano, em que vinham os agentes dos Estados Unidos à Ottawa, e nós andávamos todos Name tags. uns tags Sim. com o nome e o número, e tínhamos de representar o que quiséssemos, ou apresentávamos um monólogo, ou cantávamos, as pessoas que fossem fazer um desfile, e não sei o quê. E depois os agentes escolhiam quem é que queriam levar para LA. E quando ficasse alguém, era do género a identidade de Ottawa, porque eram sempre aí dois, três miúdos. Então eram sempre tipo, ah, o fulano foi para Hollywood. É um pouco essa. Sim. Sim. E aconteceu com muita gente, por exemplo, Alanis Morissette. Eu vivi no mesmo apartamento em que Alanis Morissette viveu em downtown Ottawa. Avril Lavigne também foi assim. Eu mesmo passei por um processo de audições para uma banda de rock em que ainda cheguei a gravar três temas com eles. Ah, quer dizer que tu, além disso, tu também fazes música, também cantas, Também, não, que é uma parte que ainda não tínhamos falado, tinha ficado mais ou menos no ar porque estávamos a falar de musicais, não é? E calculo que aí seja possível Sim, cantar, não é? eu fiz Claro. a minha, a minhas especialidade é teatro musical. Sim, claro. Pronto, sim, não, mas quem estivesse a ouvir não estava a perceber, tipo, isso vem do nada. Na verdade, comecei nisto como com teatro, mas lancei o meu primeiro álbum com 19 anos. E foi, em Angola foi um êxito, porque foi, assim, tive a audácia de lançar um álbum todo de estúdio em inglês. E então... Foi a primeira vez que aconteceu, não é? Foi. Teve, assim, um artista a lançar um álbum pop. Sim. Em inglês. Só que eu vou passando pelas coisas e hoje em dia vejo como outras vidas, né? Desconectei-me completamente da questão comercial da música. Acho que não era por aí. Mas uso muito dessas tudo isso no meu dia a dia, porque o meu trabalho puxa por essa questão. Então está tudo, nada está perdido, está transformado. Então, chegaste a fazer essa audição para uma banda e se gravar três temas com eles? Sim. Mas depois o monstro dos vistos e não sei o quê. Okay. Tipo, eu tenho sempre. Há uma questão cíclica na minha vida até hoje, com os meus 35 anos: é o amor e os monstros dos vistos. Os monstros dos vistos? É, sim. Tem uma coisa que te atormenta desde sempre? Desde sempre. Aconteceu-me em todos os sítios em que tive de abandonar, ou porque não me renovavam a residência, ou porque os meus pais, ou porque já não podia ser diplomata, porque eu tive sorte que comecei como diplomata. Né? E então, até os meus 23 anos, nunca me custou ter vistos e conseguir vistos para todo lado. A partir do momento em que deixei de poder fazer parte do agregado familiar dos seus pais, mas não podia ter o visto, as coisas começaram a complicar-se um bocadinho mais. No entanto, em Nova Iorque ainda consegui ter o O-1, portanto, tive o visto para os artistas internacionais. Só que depois, quando saí de lá, depois acabei também por não sustentar isso. E neste momento em Portugal estou igual. Estou cá há 3 anos, estou contratado, pago segurança social e taxas e tenho a contabilidade organizada e, por exemplo, IRS nos últimos 3 anos e não estou devidamente documentado. Ou seja, teoricamente estou... ilegal. Sério? Mas tu não tens nacionalidade portuguesa? Não. Por teres pais... Queres atender o telefone? Não, quero desligá-lo. Ah, mas se não irritar, não há problema. Por teres pais diplomatas, se nasceste cá? Ah, mas eles têm nacionalidade... Eles são os dois angolanos, okay. Portanto, o eu ter nascido cá é considerado, sim, um acidente. Ok. Portanto, a única maneira, sim, pela... legalidade de eu conseguir ser residente ou português é vivendo cá com a residência durante 6 anos e depois do 6º ano já me torno eligible para ser português. Não tiveste cá 6 anos seguidos? Nem sequer tinha residência ainda, portanto, só a partir do momento em que eu tiver a residência é que vou passar a contar os 6 anos. No entanto, pronto, está mais do que claro que o CEF, infelizmente, tem uma estrutura que não está a funcionar como deve ser. Isto nota-se que até os próprios funcionários têm feito greves consecutivas, uma ministra que não responde às necessidades ou às exigências deles. Portanto, vim para cá numa má altura e estou há 3 anos neste limbo, sem poder ausentar-me, porque se a partir do momento em que saio perco a possibilidade de residência. No entanto, também já tenho 3 anos de investimento feitos nisso, né? Porque não é fácil chegar aqui e cumprir com todas as exigências que o Estado obriga que sejam tomadas em conta para poder ser considerado um membro desta família. Ok. Continuando, Canadá, fizeste essa... pronto, não ficaste nessa banda por causa dos vistos, e depois? Depois voltei para Nova Iorque, porque, no entanto, fui passar o Natal e apaixonei-me, lá está. Sim. E depois já não queria voltar para o Canadá, porque estava apaixonada em Nova Iorque, e depois fiquei em Nova Iorque, e depois fiquei doente com cancro, e depois saí, depois fui viajar o mundo durante 3 anos, e depois apaixonei-me em Lisboa. Fui viver para Santo Meio Príncipe durante um ano. Ok. E depois voltei para Lisboa. E agora estou aqui em Lisboa. Ok. E em Angola, quando é que tu estiveste? Fizeste o INDEC em Angola? Eu gravei o INDEC cá. É cá. Ah, ok. Não, gravei o INDEC em Angola, desculpa. Mas gravei o INDEC durante um mês, em Ok. dezembro. Isso em 2012. Portanto, idas esporádicas à Angola só. Sempre fui muito a Angola a trabalhar. Sim. Sempre tive muito aqui esporadicamente Sim. também a trabalhar. Fiz cá entre isso, fiz o voo direto, fiz o posto de adeus. Portanto, sempre tive sorte porque enquanto vinha assim com essa postura mais descomprometida, surgiam-me sempre boas oportunidades e convites, porque nem audições às vezes fazia, eram mesmo contactos diretos, propostas que me faziam. Aconteceu isso com a última novela que fiz, com o Coração de Ouro. Houve uma audição que eu fiz, que foi passei de voo direto, que recebi através da agência, e na altura fazia parte da Glam Models, e fui fazer a audição, e eles até já tinham escolhido um ator para desenvolver o papel do Elder. Mas depois gostaram tanto da minha audição, o Miguel Guerreiro, que era o realizador, foi o realizador do Voo Direto, que é uma série sobre aviões, Sim, quase 10 chaves. sei. Aquilo era filmado cá Foi ou. filmado cá no NSV, Mas no estúdio se passava em TST. Luanda, não era? Sim, também filmámos em Luanda, filmámos cá em Luanda. E foi assim a primeira que fiz, fora os brancos, mas depois os brancos também Sim. fiz a audição. E nessa, pronto, depois daqueles anos todos sem estar cá, porque depois estive para aí 6 anos sem vir a Lisboa. Foi e o voo direto que me voltou a pôr assim E depois do dedo a seguir. da telinha. Sim, depois de Deus surgiu isso. Que foi ótimo ver fazer essa série. Para mim a ASP é tipo casa, né? Eu adoro. É tipo família. Acho que quase tudo que fiz cá, fora os morangos que foi ainda na altura da NBP e que estava lá Patrícia Sequeira, Diogo Sousa, que hoje em dia o continua a produzir lá, o Ural, a Patrícia que está na SP. Sim. Portanto, ou seja, já são relações de alguns anos. Aquela coisa que nós falámos do que tu disseste no artigo do João Henriques, mas não disseste o que era que tu rejeitavas certos papéis, porque eram esses papéis de empregado de mesa, de subalterno, etc. Tu tens assim, continuas a ter convites para esse tipo de coisas? Ou... Continuo Sim. a ter algumas propostas e algumas. Eu, geralmente, mesmo os próprios castings, quando a minha agente manda-me certos castings, eu, a partir daí, já decido se vou fazer ou não. Portanto, o recusar, às vezes, é só isso: é ver um casting, ver que personagem é que está a ser pedido e tipo, ok, não vou aparecer. Recebes alguma coisa? Há aquela coisa do colorblind que casting se faz nos Estados Unidos, por exemplo. A Shonda Rhimes, quando criou o Scandal, tipo, nunca disse, nunca escreveu no guião do piloto, obviamente, depois de A fazer raça, a raça das claro. etnias das personagens, nem sequer da personagem principal. A Olivia Pope era uma pessoa, não era a Kerry Washington, apesar de depois, obviamente, a etnia delas tem um peso grande na história, mas não tinha tipo originalmente, aquilo foi criado assim, foi tipo ver quem era melhor para o papel. Isso alguma vez apanhaste em Portugal? Foi. Não. E era por isso que essa entrevista Sim. saiu, é porque isso não existe em Portugal ainda. Tem que haver um personagem escrito para um preto, para um negro, para se poder fazer uma audição aos negros. É uma coisa que é pedida. Queremos um black para fazer isto, percebes? Não é de todo colorblind. E sim, e essa é uma das questões que falei com a Joana. Tenho pena que ainda não seja assim, porque depois que acontece, já somos tantos hoje em dia. E vais a uma audição, como aconteceu-me recentemente, e estão os atores negros, todos de diferentes, mais velhos e mais novos, magros e gordos, altos, e pá, eu vici uma coisa e é um papel. Percebes? Nunca ninguém pensou, tipo, já este, sei lá, chefe, pronto, ponho Alguém? Não, eu acho que não está sequer associado, estou dizendo, mas não é uma coisa consciente. Claro que não é uma parte destas coisas, costuma ser tipo... Sim, sim, não, as pessoas nisso, quando pensam num protagonista, pensam tipo, num protagonista branco, de preferência loiro, dois azuis, com grande pinta e não sei o quê. A protagonista é igual, tem que ser... Porque, pronto, as pessoas não pensam... E é uma pena, porque tu vês o público. Porquê é que pessoas como a única mulher tiveram tanto sucesso e foram tipo séries... Ah, toda a gente... Pois a comunidade imigrante toda estava agarradíssima naquilo. Portanto, eu acho que é uma coisa a ter atenção. Se calhar, a ter atores, mais atores negros a fazerem as coisas, não é assim, mesmo comercialmente, não é assim tão má ideia. Porque eu já cheguei a ouvir, por exemplo, de publicistas que me diziam que, ah, não, aqui o pessoal, se vê os pretos na televisão mais de 4 minutos, trocam de canal. Ah, que pena, porque é muito difícil para ti, aqui não vais ter trabalho, vieste de Nova Iorque. E para mim foi muito bom quando consegui fazer o Coração de Ouro. Foi tipo, olha, já consegui fazer o Coração de Ouro para ir há 4 meses de ter estado cá. E então foi logo assim, até mesmo para mim, né, que nunca acreditei muito, sim, porque sempre pensei, não, isto que é isto? Me dizerem que não é possível e que não vai acontecer e que... Mas... Também dizem isso nos Estados Unidos. Há um filme que foi um êxito bastante grande este ano, que é o Girls Trip, que é um filme em que o elenco é quase todo. Tem a Queen Latifah, tem a Jada Pinkett Smith, tem uma cómica que é a Tiffany Haddish. E ela, adoro, é problemático. Fiquei fã dela com este filme. É isso? É, não, mas é este filme que eu estou a dizer. Sei, Girls Trip, pronto. E ninguém dava nada por aquilo, e aquilo foi um êxito gigante. Que ele não dava nada por aquilo, tanto que eu não vi o filme, porque ainda não sei o que é, provavelmente não se vai estrear cá, vai aparecer em video on demand ou assim, claro, por causa daquela coisa do Black Films Don't Travel Overseas. Que é o que diz, o Straight Outta Compton não se estreou cá, apesar de ter sido nomeado para um Oscar. E é exatamente a mesma coisa, tipo, não percebo. Não obstante... Estava a pensar nisso. Ninguém dava nada por aquilo, ao ponto do estúdio não investiu nada. Tipo, supostamente o genérico, os créditos, os gráficos, aquilo é tudo do mais manhoso que há, porque ninguém queria saber. Sim, aquilo foi um êxito. E foi um êxito gigante, transformou a Tiffany Haddish numa estrela. A gente está apaixonado por essa miúda completamente. Eu já a conhecia, já tinha ouvido num podcast que era da Champs há uns anos e tinha adorado e tinha achado fogo, esta energia é incrível. Ela é incrível e fico contente dela ter ficado. Eu vi uma entrevista dela, não sei se foi nesses programas da noite. Sim, sim, ela faz. Assim, sim, sim, pá, ela parte aquilo ao meio sempre. Ela dizia que tinha fumado charros e que foi fazer uma viagem, não sei, para um parque. O Amusement Park com a Jada Pinkett. Sim, sim, que ela comprou uma cena de um Groupon e que ela não tinha percebido que aquilo era tipo descontos. Descontos. Que ela tinha alugado aquilo tudo. Oh, bem, fartei-me de rir e logo a seguir fui procurar tudo e mais alguma coisa para saber quem ela é. Sim, sim, sim. E até pus no meu Facebook aquela coisa de agora ganhaste mais um fã. Pronto, mas é isso, mesmo nos Estados Unidos, essa coisa, e isso dificilmente resultará, também acontece com filmes, quando são filmes com mulheres que ninguém estava à espera, ficam um êxito gigante, isso dificilmente resultará em vão provar mais filmes parecidos, porque não pensam que está... Se funciona bem, é tipo um fluke, Olha, estás completamente comigo, estás completamente... Estou completamente contigo. Estou a falar muito, estou a usar muitas expressões em inglês, não sei porquê, mas... Não, mas é isso que acontece, as pessoas veem uma coisa que é visível, que é palpável, que está a acontecer, mas fica tudo a pensar, ah, mas isto foi um acidente de trajetória, não podemos refazer isto outra vez, ou fazer mais, porque, não vai funcionar, foi once, you know... Foi só uma vez e agora não vamos tentar fazer parecido. Não, mas olha, agora tem uma coisa, por exemplo, agora dia 1 de outubro vou gravar um filme do El Capungue em que estamos maioritariamente atores negros. É uma curta com o Cleo Tavares, comigo, com o Giovanni, com o Raul Hermínio. Eu acho que ele prefere que chame Mauro. O Mauro? Disseste Raul só. Ele é Mauro Raul, não é? R-U-M não ponto Mauro R-M-R não, eu sei, eu acho que ele é Mauro Raul Hermínio. É o Mauro Hermínio. Não sei, não, não acho que assim sim. Tão próximos. Não, não, estava só a dizer, é porque ele já veio o podcast e se as pessoas forem procurar, está lá Mauro Hermínio, não tem Raul. Está M. Ponto, Raul, não é? Não. Se calhar no Facebook está. Se calhar no Facebook dele está assim. Sim, sim, ele tem. Ele mudou de nome há pouco tempo. Ok, ok. Agora as pessoas vão estar a procurá-lo no Facebook. Eu acho que o M é que tem o ponto, é M. Ponto. Ok. Se calhar, sim. Eu tenho muito essa referência do Facebook. Já. Pronto, sim, sim. Porque nós nas gravações nem sequer coincidimos. Tem a Isabel Zoá também, o Miguel Valo. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Muito bom. É, claro, e o Alcat é um gêmeo. Também já. Foi a única pessoa que eu perguntei essa coisa do colorblind casting e que também disse que nunca tinha acontecido. Nunca lhe tinha acontecido, ele nunca tinha visto acontecer, até olha para mim como... What the hell are you talking about? Em Portugal, achas? Não, não, nós vamos para... Sim. Eu e o Elgato, nesta coisa que... Esse personagem que fomos a fazer a audição recentemente, estávamos lá todos. O Elgato, eu, o Sabri... Eu olhei para a lista e tipo, fogo, esquece isto... Isto não vai acontecer. Não, eu gosto. É uma diversidade grande de pessoas. Vocês não têm. Não temos tu sobre o Lucas e o Alcat. Não temos nada. Não têm. Somos atores completamente diferentes. Vocês têm fisionomias completamente diferentes. Têm até tons de pele completamente diferentes. Tons de pele completamente diferentes. Mesmo. Pronto. Okay. Mas pronto, mas é normal. Estavas a dizer que depois do seminário apanhaste um banho de cultura em Nova Iorque. O que é que eram as tuas referências? O que é que te fez querer ser ator, por exemplo, antes e depois? Né? Antes e depois do seminário, calculo no seminário, nada te inspirou a ser ator? Nada me inspirou. Não, por acaso foi no seminário que eu comecei a fazer teatro. Fiz Jesus Christ Superstar. Ok. Dizes que és superstar no seminário? Sim, sim. Ok. E em modo musical, mas teatro. Tinha ideia que havia uma recepção meio, não sei, e que nunca foi acusado de blasfémia ou assim? Sim, sim, não era uma coisa fácil no momento, mas acho que o nosso professor de artes já tinha uma queda para as artes cénicas e ele também... Alterou. E a versão em espanhol do filme é bastante afável. Ok, pronto. Porque já sofreu aquelas alterações todas necessárias, não é? Bem aquela questão original, que é um pouco, se calhar, mais agressiva para o crente. Na versão espanhola já essas alterações tinham sido feitas, e então não era nada chocante. E eu fiz de Judas e correu-me tão bem, que eu comecei a pensar que... Ou seja, foi quando pensei isto é o que eu gostava de fazer. Só que na altura não tinha coragem ainda para assumir como artista, ou querendo seguir uma carreira artística, porque a minha família ia sofrer uma desilusão muito grande. Porque eu cresci a dizer que queria ser médico e padre. Ou seja, padre e médico. Pronto, no entanto, antes disso também sofri várias influências na minha família, porque o meu pai era uma pessoa um tanto quanto artística, tinha muitas VHS de desfiles de moda, de vídeos, clipes de filmes e tal, e então muito miúdo eu também já via, ainda há dias fiz uma, na minha rubrica de cinema falei de filmes que influenciaram que moldaram a minha infância, e o Breaking 2 é um desses filmes, que é um filme de breakdance da década de 80. Breaking 2, Electric Boogaloo. E Electric Boogaloo. Foi um dos filmes que eu vi muitas vezes e que sonhava com aquilo. Eu comia aquele filme, que era uma coisa incrível. Eu via qualquer altura do dia, qualquer hora, tipo, almoçava e ia ver o filme. E depois vi outra vez, depois saí à rua e não havia qualquer tipo, e voltava, porque não jogava futebol, e então voltava para ver o filme outra vez, e foi assim que fui ganhando essa paixão, não só pela dança, mas por toda aquela causa de união, de uma comunidade que se junta para não deixar que a escola caia, porque isto, na verdade, este filme é um pouco o que está a ser o meu trajeto de vida. Ok. É um pouco assim, estou sempre metido em causas sociais e não deixar que as pessoas se deixem ir abaixo e é um pouco assim. Que tipo de causas? Porque eu tenho uma associação que é a Peaceful Nation, né? Que aqui neste momento funciona mais como uma plataforma, tem uma página no Facebook e tem uma webpage também, que é peacefulnation.eu, em que nós trabalhamos muito com o resgate, capacitação e promoção de talento LGBTI africano na diáspora. Portanto, é uma plataforma que usamos para promover trabalhos de alguns artistas, para encontrarmos outros artistas. Neste momento, também servimos de apoio para estudantes de africanos que venham para Portugal ou que saiam. Pode dizer o nome de algum dos artistas, se quiseres. Isto é também é uma forma de promover, não que dizer o nome de tipo cinco pessoas assim. Não, porque os alunos, olha, tenho agora dois alunos meus de São Tomé, que eu em São Tomé estive a dar aulas, a Ana e o Ana Semedo. Não, mas estás a dizer promover talento LGBTQIA. Não, prefiro que falem mais, porque eu acho que depois é sempre sensível para mim estar a dizer o nome de uns e não dizer de outros, okay. Até porque nos momentos às vezes não consigo pensar, sim, em todos e na verdade já começam a ser alguns. Neste momento tenho seis alunos meus a estudarem no estrangeiro, né? Tenho dois cá na Guarda, tenho uma na França, tenho dois no Brasil. Portanto, é toda uma estrutura que ajuda a facilitar, quer para bolsas de estudo, quer para residências artísticas, quer colaboro com alguns com outras associações que têm o mesmo tipo de trabalho, mas de uma maneira muito soft, comprometida, mas sem descomprometida, mas não é ainda uma estrutura como se espera que seja uma nação pacífica. mais referências, estava a falar do Breaking 2 Electric Boogaloo. Sim. Eu gosto de ter o nome completo do filme. Faz bem. É assim, o Turbo, o Ozone e a Kelly. O que é que eram as outras coisas, as outras referências? Dessa altura. Sabes, e depois, que em África o que nós recebíamos desses filmes, sim, assim, eram já êxitos megalómanos, não é? Era uma coisa muito americanizada. Na altura recebíamos muita informação dos Estados Unidos e era sempre o top comercial. E então o que me chegou na minha infância foram títulos que foram super comercializados, tipo A Lagoa Azul, A Cor Púrpura, né? China. Sim. Aquela... Ah, não sei a série. China, sim. Princesa Guerreira. Zina, Princess War. Warrior Princess. Sim, eram mais esses títulos durante a infância. Obviamente que depois a minha mãe houve uma altura que geriu um videoclube e então aí foi quando, pronto, comecei a devorar. O quê? Cinema. Era um pouco de tudo, mas era muito comercial. Muito comercial. Eu só descobri a Critério, já era adulto, e só descobri tipo assim, o cinema de Pasolini, de cinema italiano e francês e não sei o quê. Já estava a estudar, estava a fazer Juilliard School, portanto já tinha 19, 20 anos quando descobri assim, o core do cinema de culto e mais aquela história. Porque de início eram coisas muito comerciais, tipo o Karate Kid, o Regresso ao Futuro. Eram esses filmes, esses êxitos de bilheteira dos anos 80, 90. Muitos filmes de terror, via filmes de terror, porque eu tenho muitos tios e os meus tios adoravam ver filmes de terror e depois passavam as semanas a atormentar-nos pela casa. Tanto que hoje em dia não vejo filmes de terror. Mas era mais isso, eram mais títulos comerciais. Agora também não consigo dizer quantos mais, mas era dentro dessa onda. Muitos desenhos animados, e muitos desenhos animados, tinha uma coleção enorme. desenhos animados que eu ia buscar o videoclube e depois não os devolvia. Tipo, porque podias ficar à tua mãe todos os dias. E os Snuggles, não sei o quê. Uma vez um dos empregados da sócia, da outra sócia, apareceu-me no portão a pedir as cacetes que eu tinha em casa. E obviamente que disse, não tenho nada. Nada, eu estou a pedir por lá, tens que ver com atenção, estás a fazer um péssimo trabalho, então, como é que deixas os clientes saírem e não te apercebes? Coitado. E pronto, e era isso. Estou a tentar pensar em coisas que possa ter visto nessa altura. Depois chegas a Nova Iorque e descobres o cinema europeu, o cinema de autor, etc., através da Criterion. Através da escola e do contacto que eu tinha, porque foi a primeira vez que tive realmente... Ias ao cinema lá? Num meio artístico. Em Nova Iorque também a coisa é muito comercial. As pessoas vivem muito a... Quando digo comercial, é mesmo os êxitos. Os êxitos megalómanos, né? Que são inegáveis, que não tens como não ouvir ou não saber o que é, porque foi a todo lado. É tipo as Beyoncés da vida e a Madonna e não sei o quê. E a minha experiência de Nova Iorque também passou muito por aí, porque imagina, a maior parte das pessoas que estavam à minha volta na escola, por exemplo, os bailarinos queriam dançar, queriam fazer turnês com as cantoras. Eu tenho tipo, amigas, as bailarinas da Beyoncé são amigas, colegas minhas, né? A Ashley, a Cheryl Murakami. Nós fazíamos muitas aulas no Broadway Dancing Center, com a Fatima, com todos esses, o Steven, que são coreógrafos, que grifaram Michael Jackson e Janet Jackson. Eu até fiz um vídeo com a Janet Jackson. Qual? Portanto, All For You. E então era muito essa, aquele nichozito, né? E de aspirantes a performers. E toda a gente queria fazer Broadway, na verdade. O objetivo de toda a gente, ou quase toda a gente, era acabar a formação e ter um lugar na Broadway. Eu fiz Happy Days, fiz, Lion King. É uma peça do Michael Horn. Okay. É uma coisa desfragmentada também. São vários módulos de performativos. Passa por são várias histórias de amor. Lion King? Participei no Lion King, mas foi assim uma passagem rápida, porque sofri uma fratura, caí de um harness e desloquei a perna e depois fui logo posto à parte. Depois fiz muitos videoclipes, tanto de artistas europeus como artistas americanos. Quais? Além do Cardinal Official e da Janet Jackson, foi que já mencionaste. Como é que se chama do Cardinal Official? All Right. Ok. It's gonna be. It's All Right, it's gonna be. You know, All Right, All Right. Acho que é separado. All Right. E é um ring de box. O vídeo é um ring de box. E dá para te ver no vídeo? Que bom. É daquelas coisas que tipo um segundo. Vejo assim o cabelo. Estavas a falar da Madonna, o Benício do autor aparece no vídeo do La Isla Bonita da Madonna, só que se tu fores ver, o gajo está tipo em cima de um carro e está com uma cara de miúdo e aquilo no YouTube está com muito má qualidade, que é da altura, e dá para ver mais ou menos, parece sim, parece o Benício do autor, mas pronto, ele está ali tipo no meio. Não, eu sinto de nomes sonantes. Desculpa. É tipo Janet, Ricky Martin, Simple Red, Infernal, Bruce Cockburn. Bruce Cockburn, neste, era mesmo o principal, era mesmo o eye candy. Esquece. Era o nosso pão de cada dia. Era, vai haver videoclipe. Bora! Olha, estão a gravar um filme Missão Impossível 3, bora! Aparece o Missão Impossível 3? Não. Eu fiz o K-Pax. O K-Pax foi o primeiro filme de Hollywood em que participei. Fiz de ladrão no K-Pax com Kevin Spacey. Eu vi no cinema o filme na altura. Aquela cena de início do não me lembro. Já foi o filme é o quê? 2004, 2005? Antes. Não, foi 2001. 2001, sim. É 2001. A cena do comboio, o gajo que, pá, que rouba a carteira e está a correr. Yeah. Assim, pá, eu vi o filme na altura, em 2000, vi o filme em 2001, eu tinha... Foi o único que eu fiz 15 anos, tinha 14 anos. Pronto, não me lembro. Eu, já foi muito tempo. Eu tinha 19. Pronto, mas... Não, 2001... Sim, eu fiz 18 anos no ano 2000. Já estava em Nova Iorque, já... Foi ser 2000, que é aquele pela extraterrestre, não sabes? Exatamente. Não me lembro nada do filme. Foi o primeiro filme em que participei. E depois fiz... Trabalho muito com moda, fiz... A moda então foi onde realmente tive assim algum destaque, porque fiz... muitas coisas boas, assim, marcas Reebok, Swatch Skin, assim, eu nunca estou confortável a falar dessas coisas do passado, porque já são muitas, já não me identifico com elas. Já disseste isso algumas vezes, já deste pistas para isto algumas vezes ao longo da conversa, que sentes que é outro... Sim, porque depois estou sempre a querer avançar e as pessoas estão sempre a focar, focam sempre no que... Sim. Fiz ali, já passaram tipo quase 20 anos e continuo até que falar da Janete e não quero, tipo, ou que gostei na Juilliard School, não, já. Depois da Juilliard School já fiz tantos cursos, já fiz tanta coisa, já. Valentim Teplyakov, workshops que me trouxeram coisas enormes, tipo Meisner e Chekhov e Lee Strasberg, e já fui a tal sítio depois disso. No Actor Studio? Não. Fiz Actor Studio. Com o William Mali e fiz, pá, percebes? Sim, sim, claro. Mas de repente vou sempre lá atrás outra vez e para mim, como eu era adolescente naquela altura e já tenho 35 anos, é como se não conseguisse dar valor ao que estou a fazer neste momento. Mas nós começámos por falar o que é que estás a fazer neste momento. Não, é verdade. Não? Começámos por falar do Porto e estamos agora a andar para trás. Então bora focar-nos no presente. Para chegar até agora, não é? Bora focar-nos aqui agora. Além disso, pronto, fazes a voz do canal Zap, não é? Zap Viva. Vais tendo projetos? Não, a televisão não tem aparecido? É isso que estás a dizer? Não. Assim, televisão a interpretar, não. Surgiram duas propostas. Uma delas foi fazer a audição, depois não fiquei selecionado. E a outra era uma coisa mais direta. Mas eu neguei. Na altura não queria, porque depois há essa questão do ator, da telenovela. É uma coisa que põe uma marca muito forte e cria uma descompensação muito grande de quando tu queres fazer outras coisas. Porque de repente parece que não estás a fazer a novela e não estás a fazer nada. E eu, quando acabei e estive a gravar o Coração de mais de um ano, logo no final da novela, antes da novela até acabar, tive uma proposta e eu recusei. Porque eu estava a precisar de explorar o meu estado de fluxo artístico de outras maneiras. Porque era uma coisa muito remarcada, eram muitas horas de trabalho, e que não é isso que me estou a queixar, adoro fazer novelas, acho que é ótimo. Mas realmente estava a precisar de queria trabalhar noutras coisas, nomeadamente, por exemplo, de criar uma linguagem para a minha plataforma, que é a Peaceful Nation. Que é uma linguagem como? Definir o que é que queria, de que maneira que queria contribuir e de que maneira que queria abordar toda a questão de LGBT no mundo das artes. Porque é uma pesquisa que é mais intensa do que procurar coisas do conceito do fórum normativo. Muitos artistas, que mesmo aqueles que são assumidamente gays, recusam esse tipo de exposição ou não querem... Não querem ser etiquetados ou têm receios porque acham que vai condicionar os horizontes ou o desenvolvimento, a evolução do trabalho. Mas as oportunidades também. Sim, mas eu precisava, mas eu gostava e trabalho muito na desconstrução desse preconceito. Eu acho que se as pessoas que são não dão a cara, os que vêm a seguir nunca vão saber quem são os outros, estás a perceber? E então estamos sempre a alimentar este sistema e não pode ser, porque quando as pessoas chegarem à conclusão que uma pessoa gay não é menos capacitada do que outra porque é gay, mas faz os papéis que forem necessários, é muito mais interessante para um crescimento a nível do fórum sociológico do que as pessoas que são boas e que até fazem papéis de galãs de telenovela, não dizem que são porque estão com receio de que depois vão ter. Eu agora, recentemente, eu criei uma personagem trans, né, uma drag, que ele chama Malária. Tem uma série que chama Malária Live Talks, em que ela faz lives no Facebook, só por random things. Não tem o guião, não tem nada, basicamente o guião desenvolve-se com a interação que ela tem com o público. E a Malária foi assim o primeiro personagem que eu fiz que toda a gente à minha volta sabia quem era. Normalmente os meus amigos não veem novelas, não vão ao teatro, não sei o que, ninguém sabia. E de repente fiz essa coisa que me caiu assim, de repente, porque tinha sido deliberado de um filme por ser gay, e então pensei, ah, então não vou fazer o filme porque era gay, porque era o personagem era principal e o realizador, não vou dizer o nome, depois de me acompanhar durante algum tempo, nesta coisa do social media, viu que que eu era um ser livre, digamos assim, que eu abordava as questões com a naturalidade que tinha que abordar, e ele ganhou resistências ou ficou apreensivo porque achava que podia boicotar a comercialização e distribuição do filme, então não queria ter um ator principal com a orientação sexual exposta. Eu tinha trancado datas na minha agenda durante 3 meses para poder trabalhar com este senhor, e 2 dias antes de começarmos a produção ele diz-me que I'm sorry Paulo, unfortunately we won't be working together this time. E eu não fiquei triste no sentido em que foi assim a surpresa, já estou mais preparado para isso do que vivi na América 11 anos, esquece. Foi tipo, pá, ok, mas agora preciso arranjar uma maneira de exorcizar toda esta ira que estou a sentir. Então estava aqui e fui para casa de banho. Ah, e depois estava no Facebook e um amigo meu, que é o Gary, fez Juilliard School, que é um cantor de ópera, e há tipo 10 no mundo como ele, que ele canta ópera, tipo isso, em femme. Sim. Faz um vídeo que está na casa de banho e que estala o dedo e torna-se na Chequida Hall, que é uma drag queen aclamadíssima em Nova York e que eu seguia no desafio. E pá, eu estava aqui assim, meio naquela tipo, como é que é possível? Tipo, pronto, aqueles pensamentos que se têm, tipo, às vezes te odeias, às vezes odeias os outros, não percebes como é que a vida avança e continuamos ali. E então quando vi ela estalar os dedos e tornar-se numa loura fabulosa, pensei, olha isto aqui, veja isto. Fui à casa de banho e tinha assim umas coisas de make-up que tenho e tal. E rejei um lápis e rasurei-me todo. Não te suscitaste, sei lá, pessoas trans não ficaram um bocadinho com aquele debate todo de as pessoas trans não são, atores e atrizes trans não são chamados para papéis de trans, que está, felizmente está, vai mudando, e aquele debate de homens fazerem de mulheres trans. Não, porque eu vejo a minha coisa como, eu acho que... Eu não estou a perguntar como é que tu vês, se houve alguma reação negativa. Não, de todo. Okay. Nem a própria Chequida, nem uma das minhas amigas, eu tenho muitas amigas trans, portanto elas sabem que eu sou um fã e que tem imenso respeito pelo trabalho delas, que acho que é um trabalho bravo, né? Eu tenho só aos 35 anos é que me vesti de mulher e fiz uma coisa que, pronto, criou alguma cena, mas não é que nunca tenha pensado, já me ocorreu várias vezes, eu quando era miúdo pintava-me. Sim, mas, não, mas tu é que assumiste a personagem como trans. Sim, assumi como Não assumi como drag ou trans. Agora está mais assumida como drag, que eu percebi que era mais sensível, era melhor assumir como drag queen, até que eu faço o hashtag que é The Drug of Angola, okay, pronto, do que trans, porque obviamente é um processo completamente diferente. Pronto, é isso. Era por aí que eu estava a perguntar sobre isso. Sim. Tu, não, tu é que a descrever disseste trans. Porque na, a ideia do... A malária é um script que eu escrevi há 3, 4 anos atrás, sim, quando tive malária. E tive assim uma sequência de pesadelos em que via-me sempre em mulher. E achei que era bom passar por papel. Sim. Mas como qualquer personagem, né, em papel, o personagem em papel são fantasmas. Sim, sim. Né? Então quando tive aquele surtozito de ira e fui para a casa de banho porque queria, tipo, gastar energia e exorcizar emoções e vi o resultado do que tinha, sim, dado, né? E olhei para mim ao espelho e disse, foi logo tipo, isto é malária. Porquê? Porque a malária, no script em que eu escrevi, era uma trans. Né? Depois, quando comecei a fazer a malária recorrentemente online, é que, por essas questões de... Okay. E tal, é que comecei a pôr-lhe a etiqueta de drag, que é drag, é um homem transvestido. Não estou a passar por transição. Mais uma vez... Estavas a falar muito bem, certo? Quando eu tive malária, assim, muito nonchalante, tipo, como se nada fosse, tipo, pá, por acaso tive malária e tal. Continuas a falar, é outra coisa que tu dizes, tipo, por acaso tive cancro, tive malária, fui despedido de um filme por ser gay. Dizes isso assim, como se não fosse nada. Não, porque não dá para dar atenção a essas coisas, que sim, essas, sim, coisas, sim, tomam dimensões... muito dramáticas. Eu não estou de todo a criticar por isto, só a notar isso. Sim. Né? Não, se calhar é uma defesa. É uma defesa, sim, mesmo para não ficar aí, para conseguir crescer disso, porque há certos eventos que já me aconteceram, que há pessoas que não só e ficam. Estás a perceber? Claro. E pronto, eu tive que ganhar uma resistência maior para poder defender a minha própria e proteger a minha própria integridade artística e moral e física, porque não é fácil seres gay, seres preto, seres artista, percebes? Seres imigrante, são muitas minorias numa pessoa só. Se eu não consigo abordá-las com naturalidade e aceitar-me como um ser não normativo, eu vou estar entre, tipo, numa mega depressão e só me apetece fazer coisas que não... Eu não estava de todo a apontar desse. Só te estou a explicar porque é que eu se calhar tenho essa, sim, atitude, sim, claro, que nem é sequer uma coisa consciente. É mesmo uma coisa de falar na questão em causa, sem julgar, sim, sem pôr nenhum peso. Que é para não achar de mim, ah, coitadinho de mim, e agora... Não, não, isto acontece. Bora. Quando há bocado estávamos a falar de quando tu foste para Nova Iorque, tu ias muito ao cinema em Nova Iorque, e ias, sim, ao cinema quando eras miúdo em Angola, por exemplo? Em Angola não. Não, não, por ainda não. Sim. Não, mentira, okay. mentira. Eu tinha um cinema em cima de casa, que era o cinema Karl Marx. Ok. Ainda pouco falámos do Sr. Marx. Quem tem aqui um livro ótimo, que acho que te vou dar, vais gostar de ler, porque é que é importante lê-lo nos dias de hoje. E tinha um cinema que era o Karl Marx, né, lá no Alvalade, onde eu morei, em Luanda. Só que passavam sempre os mesmos filmes, que era tipo a história, aquela história de História Sem Fim. Never Ending Story. Acho que é a história interminável. É a história, sim, interminável. Portanto, é literalmente interminável, se passa sempre, não é? Sim, sim, sim. Eram sempre, sim, os mesmos filmes, não era aquele cinema. Sim. Pronto. Era esse mais o quê? Via muito filme em casa. Não lembro mais nenhum? Opa, já não me lembro dos outros. Mas era tipo. Era sempre ou um filme de ação, de género os ninjas. Ou... Sim. Eu via muito cinema asiático na altura, é engraçado. Tinha assim uns filmes de ninjas, preto e branco, que era uma coisa que eu também via muito, adorava aquilo. Mas isso era mais em casa. lá houve uma vez que fui ver um concerto da Tina Turner em Wembley em 1991 e que foi assim, saí de lá completamente a delirar, a pensar, o que é aquilo? Viste isso no cinema? Vi, esse concerto? Vi, fizeram devia ser uma cassete, sim. Aquilo é mesmo falta de material. Okay. Né? Tanto que eu sou muito tempo depois é que cheguei à conclusão que eu podia pegar nas cassetes do videoclube e levá-las lá para o cinema e oferecer sessões para os miúdos todos do bairro. Porque depois fazia essa distribuição, eu ia buscar os filmes e depois rondavam pelo bairro, às vezes tinha que pedir, às vezes chegava a casa, trocava e não sei o quê. Porque mesmo a questão do videoclube era tudo muito caro, né? Não era uma cena de fácil acesso, era preciso ter algum poder de compra para poder alugar os filmes e depois não levasse ao segundo dia, era uma multa. Claro, como qualquer videoclube. Pois não sei como é que era aqui. Não, é. Tinhas um aluguer de curta duração, de longa duração, que era tipo. Podia ser tipo uma semana ou assim, mas cada dia que não levavas, era uma multa. Mas havia uns que tinha tipo um depósito, que quando aquilo estava fechado tu podias deixar lá os filmes, tipo correio. Para não teres de. Para não teres uma multa e não teres de. E teres maneira de entregar o filme fora do horário de funcionamento da loja, pronto, é uma loja. Sim. Eu trabalhei muito nesse videoclube, porque a miúda adorava ficar lá e receber as pessoas e devolver as cassetes, que é sempre uma trabalheira, porque havia e verificar que trocavam as capas e depois os filmes não batiam certo, era sempre assim um filme. E sim, tinham sempre que levar os filmes rebobinados. Senão também havia uma multa. Havia sítios que tinham multa se não rebobinasse os filmes. Não, isso já não me lembro de ser, mas... Já não mudava isto. O que é que fui buscar? Foi muito tempo fugido. E depois, em Nova Iorque, ias muito ao cinema? Sim, menos. Ia muito. Mas tipo cinema comercial ou revival houses? Um bocadinho de tudo. Okay. Um bocadinho de tudo. Mas em Nova Iorque era sempre mais fácil para comercial, porque depois eram sempre dinâmicas de grupo. Ok. Era... Qual é que era o cinema que ias? E o que é que viste lá? Já fui a tantos. Ali ia muito ao cinema na 23rd Street. Que agora acho que já não é. O Chelsea Cinema. Passavam muitos filmes gays. E eu adorava ir a ver cinema gay. Ia muito ao cinema da Union Square. Ia muito ao cinema da Times Square. Aquele depois de Madame Tussauds. Que na 8ª Avenida. Cinema enorme. Eu nunca fui a Nova Iorque, mas estou a descrever. Ah, disseste quais, achava que... Estou a perguntar, porque eu já ouvi falar de muitos, é só a parte da direção, tipo, tu estavas mesmo a apontar, depois a seguir passas e não sei o quê, e eu não, nunca lá fui, não sei. E é muitos. Mas era sempre essa coisa, tenho associado há muito dinâmicas de grupo, muito antes de estreias, de um amigo, de alguém, de um amigo que participou em alguma coisa, e que íamos... Era muito isso. Sim. Alguém participou num filme, alguém fez a coreografia, alguém tem duas falas. E que filmes eram? Filme, não sei e que filmes eram? Para além do cinema gay independente, tipo, que houve filmes ótimos que saíram com nessa altura. Punks, The Punks Movie, do Patrick Ian Polk. Que também fez a série Noah's Ark, depois fez um filme Noah's Ark. Espera, deixa-me lembrar assim. E é um filme completamente negro, eram só atores negros gays, porque quando vi um filme gay negro, estamos a falar em 2001, 2002, para mim foi assim um choque, foi como... Uau, afinal há um espaço para mim neste mundo, estás a perceber? De género obcecado com o Patrick Ian Polk. Não consigo lembrar, mas eram muitos títulos, muitas coisas, porque lá saíam com alguma frequência. Mas tem imensos filmes, pois eu tinha sempre namorados atores ou performers, e então imagina, um dos meus companheiros. Já foi nomeado aos Oscars com um filme tipo há uns anos atrás. Neste momento está a fazer de Jesus Cristo numa série tipo dessas badaladas. Não é português, portanto não vale a pena. Não, Diogo Morgado, pronto, era isso que estávamos a tentar. Mas. Acho, até porque o Diogo Morgado acho que nunca foi nomeado para um Oscar. Acho eu. Ele também não foi nomeado, foi o filme que ele fez e que eram dois atores, três atores. O filme foi nomeado. Portanto, há de ser uma curta. Não, por acaso não é mesmo uma longa. Ok. Não sei. Não estou a chegar lá, estou só a fingir que estou. Yeah, já percebi. Eu também não vou dizer. Não quero ser associado à gente que é nomeada a Oscars. Tens um problema com o cinema comercial. Já percebemos. É? Tens um problema com o cinema comercial. Não, na verdade, não tenho problemas com nada. Quero é ter uma carreira igual. Ou ao mesmo nível. Sem ter que me vender. Okay. E vais muito ao cinema aqui em Lisboa? Não. Não. Claramente não. Bah, não tenho tido muito tempo, okay. Confesso. Mas vês filmes ainda? Vejo muitos filmes. Até porque tem uma rubrica de cinema, mas tem um cinema muito direcionado, né? A minha rubrica é sobre cinema de influência, origem ou influência africana. Então estou sempre à procura de títulos que tenham isso como parte do conteúdo. Agora, tipo, que último filme é que fui ver ao cinema? E também é complicado, dentro dessa rubrica, arranjar coisas que passem em sala em Portugal. Não? Em Portugal muito pouco. Pois é, isso. A última coisa. Ah, fui ver o filme do Oscar, Las Cosas Raras. Oscar e Las Cosas Raras, um pianista russo, vi ali ao. Ah, já sei o quê, mas não vi. Já sei o quê. Então, no ideal, não? Yeah, no ideal. Antes disso, fui ver Amna Yo Negro. Sim. São mais esses tipos de independentes. O realizador do Amna Yo Negro também fez um filme que é o. Estrearam-se dois filmes, o Raul Peck, estrearam-se dois filmes dele este ano em sala. Foi o I'm Not Your Negro, antes foi o Jean Karl Marx, estavas a falar, Marx. Yeah, exatamente. E ele foi ministro da cultura do Haiti. Pois. E ele já fez outros videoclipes e umas coisas. Sim, sim, ele tem mais filmes. Só achei interessante quando tipo, pessoas artistas são tipo ministros de qualquer coisa, como Gilberto Gil foi ministro da cultura do Brasil. Mas eu, daqui a 20 sempre. Anos. Ok. Então. Sim. Yeah. Presidente da República. Não tenho assim inspirações políticas, mas percebo que a política é a única maneira de poderes ter um marco significativo na história. E então tudo é politizado. Sim. E tudo passa por política. E daí o meu interesse na política dessa maneira, que seja de forma a poder surtir algum efeito de alguma coisa, ou poder fazer parte. Então, o sistema precisa de alterações. Yeah. Mas é isso. Pá, acho que vi um filme. Oscar e Las Cosas Raras vi com a Ana Tang. Na altura estávamos em ensaios e fomos ver. Foi sugerido pelo André Teodósio. O I'm Not Your Negro já estava à espera dele há imenso tempo, porque já tinha falado dele na minha rubrica antes de ser lançado cá. Acontece muitas vezes, aconteceu com Moonlight e outros títulos, tipo o Foge. Que é o Get Out, sim. Get Out, que eu, como obviamente, a maior parte das pessoas que têm no Facebook, que são pessoas que conheci durante o meu período nos Estados Unidos, e então estou sempre muito. Sim. Tenho sempre a informação, as coisas que eles estão a partilhar, que é tipo The Hot Topics lá. E demorou ainda bastante tempo, o Get Out a sair cá e o I'm Not Your Negro ainda demoraram alguns meses. Sim, o Get Out foi 6 meses, quase. Foi de março, saiu aqui em setembro ou outubro. O Get Out foi do ano passado e saiu só cá este ano, acho que foi. Ainda foram uns meses. Eu sei qual a minha teoria também saiu. Também foi há algum tempo, já tinha passado no RTE, o canal francês, e estava na net, legalmente, em Portugal, quando passou no cinema. Pois, acontece muito. Que para mim é ótimo, porque assim não sempre. Os hot topics em avanço. Sim, sim, está sempre na crista da onda. Aquela expressão dos anos 90. Na crista da onda. que é que uma expressão dos anos 90, se nem sequer uma criança dos 90? Eu? Dos 90? Eu sou de 1986, eu era vivo durante os anos 90, eu lembro-me de usar a expressão. Apanha Cristo da Lina no início da adolescência. Assim. Sim. Pois é, Cristo. Bom. Uma cena muito punk. É uma cena tipo de surfista, vem de Portugal radical, não sei o quê, não sei, esse tipo de coisa. Deve ser daí. Acho eu, ou se calhar vem muito antes. Se calhar vem muito antes e não sei. Mas acho que deve ser de surf ou assim. Sim, se calhar é uma coisa que deve ter sido ali na. Não sei. Alguém há de saber a origem da expressão. 80, porque dá assim uma ideia. Eu, quando eu penso na crista da onda, estou a pensar num mohawk. Ah, ok, estás a pensar numa crista mesmo, ok. Yeah, não estou a pensar numa prancha de surf. Penso mais a questão de. Tem que ver com o mar. Ok. Olha, foi um prazer falar contigo, muito obrigado.